um jogador de futebol, futebol. Eu queria ser um jogador de futebol. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Se eu fosse jogador, como seria? Seria muito bom. Ha! Só alegria, correr atrás da bola, buscar o resultado, representar o meu time e a torcida lado a lado. Ser considerado igual Zico, Romário, guerreiro do seu tempo, Cristiano Ronaldo. O fenômeno do fute, Rei Pelé, Maradona, Messi, Neymar, Lúcio, todo moleque sonha. Com estádio lotado, torcida agitada, minha conta bancária cheia de numerada, família orgulhosa, ser um vencedor, uma namorada linda pra poder fazer amor. Oh. Um bom malandro é ter lugar ao sol, por isso eu queria ser. Olha o gol! Um jogador de futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, futebol. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Mas infelizmente a realidade é outra. Sorel é meu nome, eu sou vida louca, dando olé nos problemas, essa é minha rotina. Sou correria, sou periferia, daqui eu vejo tudo, então. Os fracos não aguenta. Armas, drogas, cidade violenta, gangsta, gangster, só moleque doido, 1, 2, 1, 33, 1, 5, 7 e muitos outros. Eu mostro meu talento aqui no campinho de terra, mais um entre milhões que mora na favela. Entre crack, cigarro, bebida e maconha, ah, se eu pudesse dava um tiro na cegonha. Cresci em meio ao caos, uma luz na escuridão, altos moleque, banda, putaria e palavrão. O sistema me fisgou como peixe no anzol, mas eu queria ser um jogador de futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, futebol. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Eu queria ser um jogador de futebol, futebol. Eu queria ser um jogador de futebol. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Vencer na vida, conhecer o mundo inteiro, mostrar o meu talento e ganhar muito dinheiro. Eu queria